a mente se expande. Anônimo voar. Onda sonora que treme terra e provoca abalo sísmico. Mandamentos nova era, o resultado é cataclísmico. Reação, revolução, vamos comigo, sangue bom. Do anonimato vou mandar o som que arranca da alienação. Se liga, a vida é sofrida, lute contra a saída. Revólver, craque, o crime, passagem só de ida. 16 toneladas eu peso em cima da sua cabeça. A verdade vem à tona, anônimo, surpresa. A saga do batalhador, do pequenino contra o gigante. O único jeito é incessante e perseverante. Grato à graça que Deus me deu de estar vivo. Mandamentos, ritmo e poesia é o meu destino. Dificuldade já encontrei desde o primeiro segundo de idade, mas nunca quis o que fosse dos outros. Vivi a realidade, verdade, humildade, responsa. Tirando uma onda sem pisar na redonda. Sangue do bom, tipo a ra que você encontra. Irmão, firmão, fua. Amizade é o que fortalece. Determinação é o que prevalece no terceiro milênio. Já ficou pequeno sem deixar a peteca cair. Nós manda mesmo, só os fortes suportando o sofrimento. Adquirindo no dia a dia cada vez mais conhecimento. Mente evoluída, sã, vai além do horizonte. Sem fronteiras ou limites, melhora. Se expande, não se espante. O locutor que vos fala, anônimo, garante. Amaral pra cima como assim mesmo, única saída. Aprenda o que realmente significa vida. Vida, vida, vida. Também estou na guerra, mas não com a ser chumbo. O crime não compensa, tá ruim pra vagabundo. Nunca senti a agonia que a muralha traz. Nas mãos de Deus eu corro atrás, propagando a paz. Passa passo, pouco a pouco, nunca para. Chegando devagar, dominando toda a área. Knockman no 3 em 1, naquele som de pilha. Na vitrola, na disqueteira ou no toca-fita. No baile, nos eventos, na rua ou no salão, carro, metrô. Trem, ônibus, bonde, lotação, táxi, me leve ali. Vou invadir o botiquinho, a lanchonete, a escola. Que eu tanto quis fugir e graças a ela estou aqui. Assim, comovido, com grande partida, com moralidade decidido. Só vou falar a verdade, a invasão vai longe. Passa embaixo da ponte, pra qualquer um que escute eu tenho informação aos mãos. A fome não se esconde, a pinga não corresponde. Esquadrão de invasão a fonte, se junte ao batalhão. Atrás de um objetivo, atrás de alguma solução. Fé, irmão, força, disposição. Não queira viver de presença ou de lamentos. E é mandamentos na bota do mal feito. Eis o batalhão que sempre lutou, enfrentou a opressão e as opções nós temos. Quem vê os mandamentos sabe que o palco é um templo, onde os verdadeiros profetas são reconhecidos por viver a verdade, mesmo correndo riscos. Essa é a trilha do gueto, onde está o perigo, sabemos onde está o desvio e como esquivar. Mas pra que viver, mostrar adrenalina e eu compro a briga? Se for por minha voz ativa, então se liga, tente encontrar a paz. Cê pode ser quem for, mas Deus é mais. Não é só querer, tem que ser. Pra invadir é assim, tem que saber entrar e sair. Licença aqui.